J Kuti Drew, volume 2. Ela quer me dar, pode acreditar, vou tá igual concreto. Sempre na atividade pra nenhum otário tentar ser esperto e paz. Pedi antes de crescer aqui e de ver o que eu vejo. Eu trabalho em silêncio, cumprindo as metas pra ficar velho e enriquecer cedo. E olha que eu nem trafico, vendo pra cima grama faz tempo. Graças a Deus que eu nunca fui preso, eu sempre agradeci às vezes e peco. Tranquilidade no meu semblante, respira fundo sem desespero. Norte eu tempero, vocês são prego, com as ferramentas eu faço dinheiro. Ergo minha banca na raça, tudo meu nego na caça. Acerta a bola de bala, é varão no veio que sempre se embala. Hoje o conceito trabalha na indola, noite ou dia sem hora nem data. Veio o convite pra portar pistola, fogos pro alto, nota em sacola. Mas o dinheiro não é meu, eu não quero, se a mina nem é minha eu não olho. Sabe o que dizer, fica quieto, preto e cheiroso, café expresso. Linhas valiosas igual petróleo, eu só lembro, ela avisa o teto. Cores escuras fecharam o tempo, mas seguiremos o protocolo. E ela tem olhos de quem me quer, procura só pra se entreter. Fala pra mim que essa é minha mulher, e toda molhada eu deslizo. Ela tem olhos de quem me quer, procura só pra se entreter. Fala pra mim que essa é minha mulher, e roupa jogada no chão do quarto. E tesão não passa, vai pro banheiro, chama meu vulgo, fica de quatro. Senti o gosto que é do meu beijo, eu sei que não vale de nada a fama. São ratos correndo atrás do queijo, ruando a roupa do rei de Rome. Pra todos os reis, meu dedo do meio, dedo do meio. E ela tem olhos de quem me quer, procura só pra se entreter. Fala pra mim que essa é minha mulher, e toda molhada eu deslizo de. Ela tem olhos de quem me quer, procura só pra se entreter. Fala pra mim que essa é minha mulher, e...